Bom dia, Paulo Raposo do Boeing na Curta Limantan. Firmo 120 decimal 8, decolado 51. Controle Salvador, Gol 961, bom dia, vai atingir, vai passar 2.000 pés na Delta. 961, bom dia, contato radar, Gol 360, vou direto Leda. Direto Leda, Gol 961. Nível 360, confere. E 989, na pista para 2.000 pés, que legal no 092, autorizado a final ILS. Estabilizado ILS, estou no zerado, 6570. 5570, chame torre, 9186. 6870. Grau 9970, por gentileza, 1234. Ao parquel. Livre Midos. Zero, ou 1093, 52, direito 29. Chame Recife, 1251. Zero decolagem, 050, 59. 0931. 3171, você? Recife, 1251. 251, obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, vovô. Lula 093, Alfa Juliette, 0 meu portão. Alfa Juliette para 06, 9093. Abissa 6570, tem pouso autorizado, pista 10, o vento saiu a bloco, antena, 1201. Decolada 5-4, controle 208. Temo 1-208. Olha, Salvador, bom dia, azul 4040, cruzamento 1600, CDL. 4040, bom dia, contato radar, voo 340, vou direto Leda. Direto Leda, subindo 340, azul 4040, obrigado. Salvador, está 3153. A frequência de Salvador é 120 decimal 8. 208. Salvador, bom dia, está 3153. 3153, Bom dia, acione identificação chegada Bonf, estatora 4000 pés, QNH 1092. Bonf 4000 pés com 1092, outra 3053, informa que perdeu contato com o centro. Gente. Muito bom dia, autorizado táxi Alfa Juliette, pátio 3, como lá tem seu sinalizador? Confirmando até o pátio 3 via. Alfa Juliette, ao pátio 3, vai encantar o sinalizador. Gente, até o pátio 3, Alfa Juliette, pátio sinalizador. Salvador, Bahia, ao 59, direita 219. 3890, bom dia. Informação Índia, aguarde cópia recíproca. Tem que aguardando cópia, seria feita prevista? Ô, caraca, Ju. Obrigado. Salvador, muito bom dia, Rio 981, livrou na sua escrita, na sua escrita. 981, bom dia, táxi Alfa Juliette até o pátio 3, atento ao sinalizador no pátio. Alfa Juliette, pátio 3, gente, Rio 981. Rotan 3890, pronto, cópia. Afirmativo, 3890. 3890 autorizado, Salvador Recife, 330, Perisco 58. Decola 1-0, esquerda, na PUC Aracaju. Controle 1208, transponder 5466. Autorizado Recife 330, Perisco 58, 1-0 é a pista com curva esquerda. PUCA, Aracaju, tá aí. 1208, 5466, tá? 3890. 3890, cotejamento correto, portão 2, reporte pronto. Reporte era pronto, 3890. 3153, reporte estabilizado. Reporte era estabilizado, 3153. Confirme, Papá Romeu. Lima, Lima Alfa, Ciente, Aristária, Colono 7, Serra November, Tango Ponto. Cópia. Autorizado. Serra November, Tango Fox, uma centena, decola da 17, direita, sai Coral, plano Yankee, após modifica, controle 120 decimal 8, transponder 5453. Cotejamento correto, parte 5, chame a torre 1862 para acionamento, táxi e decolagem. Salvador, 340 para Campinas. Salvador, geral, Campinas, fecha para 0 desautorizado, envia o peso 16 após. Dá a volta azul, 230, conforme roda. Decola da 10, curva direita, primeira, saída da El, Leda, após Leda Bridge, 1208 controle, 3430 transponder. 340 Campina, e a peso do Lumia, dá a volta azul, 30, aliás, volta do céu. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge, 208 controle, 430 transponder, azul, 4201. 5470 transponder. Estabilizando a ILS, eu estou 3153. 3153, chame torre, 1 na noite, decimal 6. 6, obrigado. Lima, autorizado Pátio, Pátio na Patá. Autorizado, aliás, capitão 17, aposta aliado e pronto. Sala 08, direita no 21.9. Solo, 3.1.3, segurou na foto da frente. 3.1.3, vai dar chave alfa, enquanto antes da Juliette. Alfa, repórter, antes da Juliette, 3.1.3. Ingresso na Juliette, portão 01. Juliette 01, portão 3.1.3. Lima, autorizado a decolagem, pistão no 7, 080 graus com 7 mais. Lima Lima Alfa decolado 212, controle 120, decimal 8, boa viagem. Salvador Lima Lima Alfa. Lima Alfa, vou estar com o radar subindo para 100 na saída coral. Assim que possível, informe estimado para pouso. Zero ali, Lima Alfa. Controle, eu vou na 083. Vou na 083, essa identificação na chegada é bom. Direita para 4.000 pés. Ajuste em Salvador, 9092. Para 4.000, na bom, 12, eu vou 9063. Bom dia, Gol 1865, informação Índia, autorização Brasília. Do Brasília, 360 nível autorizado, via UTZU 17, decola da 10, primeira curva direita, vai dar bó após elefa, 1208 controle, 5504 transponder. Autorizado 360, Brasília, via UTZU 17, decola da 10, curva direita na rara, bora, passa elefa. 208 é o controle, acena 5504, com 80. Fechando a boleta, pode para fechamento. Fala, bom dia, Chanear 6211, formação Índia, aguarda Galeão. 6211, prepara a Elia da Bridge, aguarde fora. Consegui na saída? Da Elia da Bridge. Da Elia da Bridge, aguarda 6211. Para fechamento, usou 4201. 2013, aguarde para o pushback número 2022. Aguarde 4201. Táxi, o TAM 3890 tem 93 no bordo, com 3 horas e 15, alterna Natal. Ponte Espera no 02, 118, decimal 6, que negar no 01. Direita Índia, Ponte Espera 18, 6 torre, no 012, na 3290, obrigado. Na 201, na 409 da Tânia, vai retaguarda, tá livre, pushback, costa. Obrigado, de um ataque para 201. Tenebre 21, Salvador Galeão, pronto. É o 621. Salvador Galeão, 360 nível autorizado, via UTZU 10 após esmato, pode ser ter lúpito, pode ser uma bacena, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, lida, após lida bridge, 208 controle, 5471 no transponder. Autorizado Galeão, no 360, via UTZU 10, SMAP, lúpito, Barbacena prossegue em rota, decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge, controle 1208, aciona 5471 para o 6211 no 05. Fechamento correto, pode para fechamento. O 9063, vista para 2000, ajuste permanente, autorizado ILSXC, reporte localizador. Vista 2000, autorizado ILSXC, reporte para localizador 9063. Táxi via Índia e Alfa, no bom disparado 90, Chino Torre, 112, decimal 6, Kenengal 9012, boa viagem. 102, táxi Índia, ponto esperado 10, Torre 18640, 4201. 0, 90 graus, 9 knots. Mandou ground point, go 1963, and we have information in India. 1963, Hotel Salvador Galeão, Twist, 04 Level, vai antes de 1-0, até ESMAP, até DCT, até City da Rabatena, até conforme o site do Rio. Decosta, Autorona e 1-0, até Right Turn, Dial Departure, até Fly Leda, até Leda Bridge. Salvador Departure, Frequency 120, Small 8, and Spock 5477. It's clear from Salvador to Galeão from level 360 after Zulu and after Zulu 10 and after that is map after is map loop after loop to Babati. Bravo, bravo Charlie. After that by a platinum good one we use for departure 10 after take off and right dial departure fly heavy lead after that reach squawk 5477 Salvador departure control 120 the small page. Go 196. Call you when you're ready for pushback in the start. Go 196. Solo Salvador, bom dia. Oceaner 6122, pushback de acionamento no portão 5. 621-05, tá ali, tem postáxi. Chamar a táxi 62 não. Bom dia, ali mantém 4090. Zero, decolado aos 25, controle 120 decimal 8, boa viagem. Salvador, tá 3890, saída pouca, passa 2000 pés. 3890, contato radar, subindo para 330 na saída pouca. 330, saída pouca, tá 3890. Autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 090 graus com 10 nós. Salvador, bom dia, 1093, na ponte 3, da Índia, localização com 15. 093, Salvador com 15, 360 nível autorizado, via visão no 6. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL. Leda, faz Leda Bridge, 5502 Transponto. Poderia confirmar o transponto, por favor? 5502. Autoridade 360 para confirmar, na pergunta 16, decolando da pista 10 com primeira direita, no sentido da El Leda e da Voa Bridge, controle 208, transponto 502, 1098. Bom dia, Azul 4201, passa mil pés no perfil da Dael. Azul 4201, contato radar, subindo para o 340 na sede da Dael. 340 na Dael, 4201. 380. 35 no 7 Salvador Brasília, 360, o nível autorizado, via UPS Lula 7. Decolada 10, primeira curva direita, saída arbórea após Elefa. 1208 controle, 5507 no responde. Autorizado nível 360 Brasília, decolando da 10 com a primeira curva direita. Na saída boa, Elefa, via UPSL 17. O controle 120.8 e o transponder 5507 da 3517. Arbor, Elefa. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, copiou? Afirmo, Arbor Elefa, da 3517. Reposta para posicionamento da 3517. Reposta para posicionamento da 3517. Salvador, Oceaner 6122 para o TAC, 117 a bordo, 330 Guarulhos. Autonomia? 330, 330. 6211, desejado TAC, via Engenharia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, regional 6, Quenegal 0012, boa viagem. Engenharia Alfa, 1186 a torre, obrigado, 6122, até a volta. 6211 na Calçaire? É 6211, desculpa. Boa viagem. Valeu, obrigado. Capitão Gosta, Vitor informe, desça para 2000 pés, o ajuste 10013 está autorizado, e ele é ILSXC, reposte localizador. Para 2013 está autorizado. Eu tenho que pegar o de teste e report ready for taxi, 1963. Ok, clear for pushback and start engine, calling wind ready for taxi, go 1963. 3890, chame o setor Recife na APP 2685, alterou 3495. Recife 1265 no 345, tá? 3890, bom dia. 2685. 12685, obrigado. Reportar antes da Juliette. Gente, Alfa, reportar antes da Juliette, gol 9063. Bom dia, utilizado alinhado e decolar, pista 90, 900 graus com 11 nós. Dia 3, vai ingressar na Juliette, através do 8, segue, follow metral, portão 09, 9063. Juliette, através do 08, seguindo o follow metral. Dá o 9, com 9063. Salvador, 5, portão 8, seguindo o follow metral. 5508 vai aguardar para o pushback. Para. Quatro dois zero, nem é que Oscar. controle. Romeu Lima, Lima Alfa, tá 5 milhas da posição coral, o serviço está terminado, chama o controle Liel na frequência 9201. 4201, chame o centro Recife, na frequência 125, décima 1. Centro Recife 251, 4201, bom dia. Localizador, Oscar Vitor Storm, completa a aproximação final e 2, 1-8-95. 1-8-95? Pois não, 1-8-96. 1-8-96, bom dia. Após a passagem do 37 da Boa, na retaguarda autorizada, o voo 8-5, posição 8. Eu já sinto pelo número mais da Vogue a taxiar, aguarde está esperando para o Chivete. Salvador Ground Co 1963, ready for taxi. We have a 117 aboard, Oceanic Campinas, and we have in 3 hours and 43 minutes of the endurance, ready to go. 1963 after the boat touching on the gate 09, you clear taxi via April 1, Agent Alpha. The hold point of runway 10, contact Salvador, frequency 118.6, 281013. Okay, after the airplane is 09, clear to taxi and via apron, engine, holding point 1810, and the call tower 186, go 1963. Para 6211, contato radar, seguindo para o 360, saída da EL. Saída da EL, Oceanair 6211, sobe nível 360. Solicita a proa de Leda. Autorizado Leda, Oceanair 6211. Autorizado Leda, obrigado, 6211. Salvador, gol 9093, no meia dúzia, para o pushback acionamento. 063, no meia dúzia, o livro de sala que após a aeronave da companhia passar a sua retaguarda, estaria o pushback após táxi no 0693. Ele chamará para estar o táxi após a passagem da aeronave na retaguarda, gol 9093. Salvador Teixeira de Freitas, uma centena nível via Golfo 677, decola da 17, primeira curva direita, saída coral, 1208 controle, acione 5473. Você está com o Rio táxi, torre, 1-1-8, decimal 6. Solução 3597 no portão 04 está pronto para o estacionamento. 04 vai aguardar para o pushback, 3597. Guardando, tá 3597. Fala Salvador, é o TP 5594. Coordenação da Legião 1950, Aracaju. 5594, Salvador Aracaju, temos pré-autorizado 190, aceita? 39. 5594, Salvador Aracaju, 190 nível autorizado. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, após Jambo direto a Aracaju. 1208 controle, 5510 responder. Salvador Aracaju, 190 da 10, esquerda, Puca, Jambo direto a Aracaju. 5590 transponder, 1208 controle, 35594. Procedimento correto, depois quando pronto para posicionamento. Já pronto para posicionamento, 5594. 14, no parte 3, vai aguardar o instante para o pushback. Instante aguarda, 5594. Na parte do 1865, nós temos 138 a bordo, 3,50 campeonato. 65, a gente vai aguardar para o táxi, vai seguir a nave da Gol. Não acompanhando o que puxou no gate meio. Guardado, 1865. Utilizado o táxi via Engie Alto, pode esperar no 0, chame Torre, 118 decimal 6, que negar o 0, 13, boa viagem. 1013, Engie Alto, no ponto 0, 3, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, segue na companhia, Índia e Alfa, 1003 no ajuste, ponto de espera, 18612, 1875. Olha o Salvador, está passando da GPM de Marte, no 44, 02 a bordo, dentro da informação Índia, pronto para a cobra. O nome é que mais confirma esse 2 sobrevoo? 2L0 para o espera da GPM de Marte. Nome é que mais, Salvador de Salvador, 1010, decolador no 7, curva direita, corredor axé. 1208 controle, acione 0157. Eu estou a 0003, responda 0157. Corrida 2 a bordo, nós em Bank Mike? Afirmativo, 02 a bordo. 02 a bordo, acionamento táxi, torre 118 decimal 6. 118 decimal 6, nós em Bank Mike. 3597, o que após a segunda aeronave da Gol da retaguarda, pedindo um pushback após táxi. Sim, coordena que após a passagem da segunda aeronave da Gol, autorizado o push, sistema pro táxi, TAN 3597. Declimb 2530, dial departure. Declimb 360, dial departure, Gol 1963. Maintain departure. autorizado, não tem autorizado, decolagem pista 10, vento 100 graus, com 13 nós. Estamos a 0, 100 graus com 3 nós. Estamos em Salvador, bom dia. Azul Alfa antes do Lu. Azul Alfa antes do Lu, prossiga. Solicito autorização de reporte do pátio 3 para o pátio principal, posição 08. Pátio 3, vai aguardar. Temos uma aeronave da FIPS puxando agora o setor. Vai aguardar para o início do reboque, Alfa e Yankee Zulu. Alfa e Yankee Zulu aguardar. Zulu Serra, prossiga. Tentar a saída para o Porto Seguro. Negativo, não chegou ainda não. Achei que chamar, chegou para a cópia. Fala 35594, tem 28 no POB, autonomia de 330, Altaria Recife 434. Autorizado táxi, porte para ingresso no pátio principal, trips de 5. Autorizado táxi, porta no pátio principal, trips de 5. Controle Salvador, bom dia, Gol 093, usa 1800 da Euleda. 1093, contato da Dacino para 360, perfil da Dael. 360, não Dael, Gol 1093. Mas está chegando no nosso sistema. Então, Salvador, eu tenho confirmo de frequência com a Recife Center, ou 193. Go 196, Recife Center, 125, 1. Controle, bom dia, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. De Ondina, de Salvador para Ondina, agora atingindo o litoral 500 pés. A gente mantém o litoral 500 pés, é posse Ondina. É posse Ondina, 06. Está pronto para o táxi, são 115 a bordo, 4 horas e 20, alternando Ribeirão Preto. Obrigado, táxi, via Índia e Alfa, ponto de espera da 1-0, 1-2-6, aqui em H1-0-3, boa viagem. Autorizado táxi, Pátio Índia, ponto de espera da 1-0, torre 118-6, aqui em H1-0-3, da 35-1-7-1, bom dia. Chico no 4, vai ser granada da TAM, via Índia e Alfa, e ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 6, aqui em H1-0-3, boa viagem. Autorizado, ponto de espera, 1-1-8-6, com 1012, 5-5-4. 1013, 6223. Triple 5362 está efetuando algum desvio? Negativo, tá voando a ponte ponto. Sim. Bom dia, Gol 1865. Gol 1865, contato radar, subindo para o 360 na saída Arbor. 360 na saída Arbor, Gol 865. Paulo 1020. Há vários instantes até que esse plano chegue no sistema sideral 9970. Aguardando o portão estabilizado, 1649. 5362 está para 4000 pés, ajuste 10 no 3. 4000 pés, 10 no 3, 3362. Jorge Ozino, aguarde 1-0-6. Já 06, frequência livre. Obrigado.